muito hidratada. Quero deixar a garganta muito hidratada. Seja no BGG, seja no BSE, seja na Correio, seja no BSE. Pega o texto, faz a latinha. Pega o texto, faz a latinha. Inspira na abertura.